Como dizia Richard Stallman certa vez, os nerds ou geeks costumam evitar a política, mas na verdade eles não podem escapar dela. A política é um instrumento importante para a sociedade porque ela garante que você pode, consequentemente, fazer com que o Estado ou com que a sociedade comporte-se ou mantenha-se organizada. Por exemplo, no meio tecnológico e também social, quando você tem um Estado que prioriza a todos os custos a neutralidade tecnológica, então você acaba dando lugar à falta de soberania tecnológica. E é nesse ponto em que entram as questões relacionadas à liberdade, às liberdades essenciais da sociedade. Eu sou o Carlos Galdino. Eu sou o Daniel Pimentel. E hoje temos como convidado Adonai Felipe Nogueira, também conhecido como Adfeno. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. O tema de hoje é um tema que a gente queria gravar já há um bocado de tempo e estava difícil, né? Finalmente a gente vai começar a tratar desse assunto aqui, que é sobre software livre. Antes de mais nada, o termo livre está sendo muito mal utilizado ultimamente por vários grupos que defendem coisas complicadas, como a gente tem o movimento Brasil Livre, que é um grupo de direita, né? Tem a Escola Livre aqui em Alagoas, que tenta censurar os professores. O software livre é um conceito que foi criado há muito tempo, não pegou essa fase de distorção dos significados. Eu acho que esse esclarecimento é importante logo no começo. Pois é. Vamos começar um pouco com a história do software livre. Antigamente, muito antes de 1970, nos primeiros momentos, nos primeiros surgimentos do computador, da tecnologia em si também, a sociedade ela compartilhava as coisas como se fossem compartilhar receitas de bolo. Era muito comum você ter, por exemplo, um programinha no seu computador, uma calculadora ou sei lá, qualquer coisa, um celular, né, apesar de que lá naquela época nem existia muito isso. E você às vezes ter algum problema e você contratar uma pessoa ou entrar em contato com uma pessoa para poder resolver o problema, ou até mesmo pegar a receita para você mesmo resolver o problema. A partir de 1970, as coisas começaram a evoluir logicamente, e essa era do compartilhamento. Até que chegou um certo dia, por volta de 1983, que um grupo de pessoas se viu obrigado a parar de fazer o que eles mais faziam, que seria compartilhar o conhecimento, compartilhar tudo aquilo que tinham. De bom para oferecer, incluindo a receita do bolo, é claro. Essa época de compartilhamento é o que ficou conhecido como cultura hacker, comunidades hacker. E o conceito hacker veio justamente dessa época. Como a gente já falou aqui nos episódios sobre hacking político, o hacker tem várias explicações para a origem do nome. E a que eu gosto mais é a que coloca hacker como aquele que é apaixonado por uma área específica de conhecimento. Ele se sente inclinado a compartilhar aquilo, ele é um entusiasta daquela área. Geralmente são pessoas altamente capacitadas por ter tanto interesse por aquela área que compartilham informações com todos que demonstram o mesmo interesse. Esse era o conceito de hacker. Concordam? Alguma observação? Vocês dois que são bem por dentro dessa área? Bem, eu não sou hacker, né, mas tudo bem, eu vou dar uma contribuição muito importante. Para vocês que estão ouvindo esse podcast, é muito importante notar que o hacker ele não é um sujeito criminoso. Então, quando vocês verem, por exemplo, séries na TV ou em qualquer outro lugar que diz, ou qualquer pessoa dizendo que alguém hackeou alguma coisa, Se essa pessoa estiver falando mal de alguma pessoa que fez um ato criminoso com relação à tecnologia, saiba que isso não se chama hack. É um outro termo que se chama crack ou simplesmente crime cibernético, tanto faz. Mas o hacker em si, ele não é o sujeito criminoso que a maioria das pessoas vê, nas séries de TV ou no, que a maioria dos governos estão tentando passar para as pessoas. O termo hacker, como já foi explicado, né, foi muito confundido. Dentro da cultura hacker existem várias subculturas, né? Então existe os black hats, que são os crackers, que são os hackers do mal, white hat, que são os, vamos dizer assim, os hackers do bem, ou simplesmente hackers. E também, assim como o Carlson falou, existe hacker não só em computação, existe hacker em medicina, existe hacker em engenharia, em matemática, em física. Os grandes pensadores, os grandes físicos foram hackers porque eles se tornaram especialistas em um determinado assunto, em uma determinada área do seu conhecimento, e ele explorou ao máximo. Basicamente, para mim, hacker é um cara que tem sede de conhecimento, é uma pessoa que quer buscar aquele conhecimento de qualquer forma e ir até os seus limites ou até ultrapassar ou transpor esses limites. Então, para mim, isso é hacker. Então, tudo que a gente tem. Que foi construído como a internet, como o próprio movimento de software livre, o próprio computador e várias outras coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, tudo isso só existe graças à comunidade hacker. E sabe um cara que teve um espírito hacker muito forte? O Santos Dumont. Quando eu li a respeito da posição que ele tinha em relação a patentes, que ele não gostava de patentear as invenções, que ele achava que aquilo deveria ser utilizado pela humanidade, tem muito a ver, né, não só com o espírito hacker, como com a cultura do software livre também, mais diretamente. Com certeza, assim como o Santos Dumont e vários outros que foram hackers, na verdade, porque até como você falou, né, patentes, no meu ponto de vista, só é bom para a companhia monopolizar, simplesmente isso, porque para a sociedade em si, ao usuário final, o consumista, até dentro do próprio capitalismo, não é nada bom, porque restringe muita coisa, restringe que outras pessoas de repente pudessem melhorar, evoluir aquele determinado experimento que foi descoberto, é algo assim que agride, né, tanto a sociedade como a cultura hacker e o software livre em si. Existia um sujeito chamado Richard Stallman, e ele trabalhava com inteligência artificial em um dos laboratórios do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A historinha que todo mundo que é das antigas do software livre conhece, a gente vai falar agora, é o seguinte: eles tinham o costume, na época, de modificar as impressoras que eram instaladas, porque eles trabalhavam em uma sala e as impressoras ficavam em outra sala. E aí eles mandavam imprimir material, dava algum problema de impressão e que inviabilizava a impressão, e eles não eram informados disso. Imagine você tendo toda a sua ocupação, você já sai do laboratório apressado, passa lá para pegar o material impresso e fazer cumprir algum compromisso lá interno para alguma reunião e adiantar alguma coisa. Chega lá, a impressora está com o papel atolado ou acabou o papel. E você não soube disso, foi pego de surpresa. Então eles pegavam o driver da impressora, que é o aplicativozinho que permite a comunicação do computador com a impressora, e modificavam, porque a impressora tinha sensores, né, dessas coisas. Eles usavam esses sensores para perceber quando tinha alguma coisa errada e mandavam uma informação, um alerta para toda a rede do laboratório onde estavam os computadores. De modo que quando acontecia algum problema desses, todo mundo que estava lá naquele laboratório era avisado do problema. E eles costumavam fazer isso com as impressoras, para facilitar a vida deles. Acontece que certo dia chegou uma impressora lá no laboratório e o Richard Stallman foi o primeiro que se deparou com esse problema de ter que de mandar imprimir e dar problema lá. Aí ele pensou: vou resolver logo isso, vou fazer a mudança no driver. Aí ele procurou, não encontrou o código-fonte do driver. Aí ele entrou em contato com o fabricante e o fabricante da impressora informou ao Stallman que o código-fonte não poderia ser passado a ele porque aquilo tinha se tornado segredo industrial. Isso começou a colocar uma pulga atrás da orelha, até que o Stallman se deparou com essa situação de ter que assinar um acordo de não divulgação de informações, E diante disso ele se afastou, ele saiu do MIT. A partir de 1980, aconteceu um fenômeno um tanto inusitado. O que aconteceu? Do mundo, quase que no mundo todo, as pessoas, a sociedade do mundo todo, ela começou a ver que podia ganhar dinheiro com programas de computador. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que o software livre não é contra o capitalismo. Então, o que eu vou falar agora, escutem com atenção para não começarem a dizer coisas. Então, a sociedade no mundo todo começou a perceber que era possível ganhar dinheiro com software. Porque antes dessa época de 1980, tanto software como outras coisas, tinham um valor nulo. Era na, não tinha um preço nulo. Você não conseguia, por exemplo, ganhar dinheiro com aquilo porque não tinha como você dar preço para aquilo. Não tinha como ter custo com aquilo. Para eles não era custo. Era até despesa, eu acho que naquela época. Então, a partir de 1980, a sociedade começou a ver que poderia ganhar dinheiro com aquilo, só que com essa crença, com essa possibilidade, surgiu uma outra crença muito perigosa. A crença de que para você ganhar dinheiro você tinha que manter as coisas em segredo. E daí, a partir de 1980, as empresas de tecnologia começaram a restringir o compartilhamento das receitas dos programas de computador, né? A receita do bolo, como a gente chama, para o pessoal ficar com um entendimento mais fácil. E com essa restrição vieram os contratos de trabalho de não divulgação, os contratos de não divulgação, acordos de não divulgação. E ele prevendo pelo andar da carruagem, por tudo que estava acontecendo, que a gente estava caminhando para uma sociedade onde todo software ia ter que ser fechado, os programadores, os hackers iam perder o poder sobre suas próprias máquinas, ele criou o projeto GNU e a Free Software Foundation, para tentar criar um sistema operacional que fosse totalmente livre, que significa que empoderasse o seu usuário. O usuário teria condições de estudar com todo o programa, de modificar, de contribuir, ou seja, dando uma continuidade ao espírito da cultura hacker. Programação é simplesmente uma sequência de passos que serão seguidos com uma determinada lógica. Isso nós chamamos de algoritmo. Essa sequência de passos são importantes para que seja solucionado um determinado problema. Ou seja, vamos dizer que você queira, trocar a lâmpada do seu quarto de uma forma automática. Então, você tem passos para trocar aquela lâmpada. Então, basicamente, o programa faz isso. Tem passos que o desenvolvedor ou um programador escreve numa linguagem específica, que é uma pseudolinguagem, geralmente próxima do inglês, e essa linguagem depois é convertida para uma linguagem que a máquina entende, que são os bits e bytes, né? Os binários, passagem ou não passagem de corretos, zeros e uns, entre outros. Então, o computador entende isso que foi escrito, esses passos, e aí ele vai seguir aqueles passos exatamente da forma como foi feita ou sugerida. Então, ele vai tentar resolver esse problema que você tem, que uma pessoa tinha, e um problema de computador, claro, e ele vai tentar resolver e te dar uma solução, te dar um retorno com relação a esse problema. Então, basicamente, programa ou software ou programa de computador é isso. Se você entendeu o que o Daniel falou aí sobre o que é como é que é feito um programa, agora basta entender que dessa forma você vai ter o programa em duas versões diferentes. Você tem a versão que o programador escreveu e tem a versão que o computador entende. As duas não são a mesma versão. A versão que o programador escreveu, o computador não consegue executar. E a versão que o computador executa, o programador não consegue modificar, fazer adaptações, a não ser que seja coisa muito simples. O mais importante de tudo isso é que a versão que o computador entende A sociedade não pode estudar. Justamente. E justamente isso está associado a não fazer modificações. Nem entender como o programa funciona em detalhes, nem modificar é possível. A versão que o programador entende é o que a gente chama de código-fonte. E a outra versão, a que o computador consegue executar, é o que chamamos de código binário ou executável. O Stallman, como a gente estava dizendo, criou o projeto GNU, que era um sistema operacional que seria totalmente livre, ou seja, todo o código-fonte dele estaria disponível para todos os usuários. Ele ainda existe. Sim. Não, mas eu estou falando da concepção, né? Ah, Ele tá. seria totalmente livre, não quer dizer que ele não exista, não é. Não é um saudoso GNU, não, que eu estou colocando. Pronto, quando o projeto GNU foi proposto e criado pelo Richard Stallman e pela comunidade hacker, né, que o apoiou junto com a Free Software Foundation, esse projeto foi um projeto ambicioso em que o Stallman, não concordando com aquilo que estava acontecendo, né, no caso da impressora, como foi falado anteriormente, ele tentou criar esse projeto e montando cada parte do sistema operacional, ou seja, programas de computadores que um usuário pode trabalhar, por exemplo, como editores de texto, como softwares de ou programas de computadores para escritório, interfaces gráficas, terminais e entre outros programas, navegadores, tudo software livre, inclusive uma parte importante do sistema operacional, que é o kernel que vamos falar mais à frente, que é o núcleo do sistema operacional. Então ele iniciou, basicamente, em 83, esse projeto, e aí, os anos seguintes foram desenvolvendo-se novos programas e adicionando ao projeto GNU para que ele se tornasse um grande sistema operacional livre que existe atualmente e ainda continua com essa mesma filosofia, mas graças à colaboração da comunidade hacker, dos desenvolvedores e também usuários de software livre que apoiava a filosofia e o movimento, foi que conseguiu-se atingir esse feito, né, de um sistema operacional totalmente livre, o sistema operacional GNU. Desde 83 até meados de 90, 89, o projeto GNU já tinha diversos componentes para compor um sistema operacional. Então ele tinha editores de textos, como por exemplo o Emacs ou GNU Emacs, tinha terminais, por exemplo, tinha o Bash, que já foi desenvolvido, né, que é muito utilizado em diversos outros sistemas operacionais. Desenvolveu navegadores, desenvolveu praticamente tudo que o sistema operacional precisava. Porém, uma parte importante do sistema operacional, que é o kernel, não foi desenvolvido. Tá, e o que é o kernel? O kernel, como o próprio nome já diz, é, né, um núcleo, ele é um componente, é um software também, só que ele é um software de baixo nível, onde ele manipula e gerencia os drives ou dispositivos do seu computador. Por exemplo, quando você vai ouvir um vídeo, você tem a saída na tela, né, do que está passando no vídeo, você tem o som que vai ser emitido, e tem a placa de áudio, o monitor. Então, esses são dispositivos físicos. Então, o kernel, ele vai gerenciar, por exemplo, a quantidade de processamento, a quantidade de memória, vai dar acesso para algum software utilizar esse determinado dispositivo, esse hardware, né, ou o dispositivo físico, como por exemplo a placa de som. Ele vai gerenciar de uma forma que, se outros programas quiserem utilizar também, ele vai gerenciar de uma forma que todos possam utilizar sem que nada pare, vamos dizer assim. Então ele controla todos os dispositivos e toda a interface entre o usuário e os dispositivos físicos de um computador. Até meados de 90, já existia um kernel do projeto GNU, originalmente que foi o Herd, porém esse kernel não estava totalmente completo. Por quê? O kernel Herd era e é muito complexo para ser finalizado a tempo, né? E o projeto GNU já tinha praticamente tudo, só está faltando essa peça principal ou fundamental do sistema operacional, que é o kernel. Então, em 90, o finlandês Linus Torvalds, no seu projeto de TCC, de conclusão de curso lá na Finlândia, na Universidade de Helsing, ele criou um kernel baseado no Minix, que era um outro sistema operacional baseado no Unix. Era, na verdade, uma vertente do Unix, que era basicamente um sistema operacional que, dentro da universidade, poderia ser utilizado. Caso, se você quisesse uma cópia, você não poderia utilizar. Era um projeto comercial, era fechado, mas para a universidade ele tem um código, entre aspas, aberto. Tinha a receita do bolo, vamos dizer assim, o código-fonte, estava disponível para a universidade. E tudo isso para fins de estudo, né? Estritamente. Você não era permitido você modificar, você Exato. expandi-lo. Era o objetivo da liberação do código-fonte do Minix era apenas para se estudar sistemas operacionais, porque o criador dele era um autor de livros de sistema operacional que até hoje é muito estudado nas universidades. Esse autor é o Tannenbaum, que é muito conhecido do pessoal de redes de computadores. Então, como o Bardo mencionou, você não poderia modificar o kernel Minix. Então, o Linus Torvalds criou uma vertente desse projeto, e era simplesmente um projeto de conclusão de curso. Ele apresentou, porém, em 91, já passando para 92, ele decidiu disponibilizar esse kernel uma lista de discussão hack. Porém, o Linux ele não ia lançar como software livre. O kernel seria fechado, seria um projeto dele, um projeto comercial. Porém, nessa época, o projeto GNU já estava sendo muito visto, e o próprio Linux ele utilizou o GCC, que é o compilador do projeto GNU. Ele utilizou o Emacs, ele utilizou ferramentas do projeto GNU. Que, até segundo a própria frase do Linus, se não fosse essas ferramentas, o próprio kernel Linux não existiria. Então ele utilizou diversos softwares do projeto GNU que tinha a licença GPL, que é a licença geral GNU, ou GNU Public License, e ele, em conversa com os desenvolvedores, até com o próprio Stallman, ele resolveu lançar o kernel que ele estava desenvolvendo sobre a licença GPL. Assim surgiu a união do projeto GNU, que tinha um kernel inacabado, que é o Hurd, com o kernel Linux, que preencheria aquela lacuna que estava faltando dentro do projeto, ou seja, o kernel que pudesse gerenciar todos aqueles recursos e softwares que já existiam no projeto GNU. Então, nada mais justo, já que Linux utilizou praticamente 80%, 90% das ferramentas que ele utilizou dentro do Linux, para desenvolver o Linux, foi GNU, foi ferramentas GNU. Então, a junção Não só disso. desenvolver, como a própria distribuição do sistema operacional é composta por grande parte dos pequenos projetos GNU, subprojetos. A questão da união entre os dois, ela na verdade, ela surgiu como uma consequência desse ato do Linus Torvalds. Ela não foi uma coisa automática. Por exemplo, o Linus, ele poderia ter escrito o Linux, com qualquer outro editor de texto, qualquer outro, digamos assim, poderia ter testado com qualquer outro compilador. Mas assim, o produto final dele, na verdade, no caso do editor de texto, por exemplo, não é interferido pela licença, não é interferido no. O editor de texto foi usado apenas por ele para fazer o kernel, que ele poderia ter usado qualquer outro. Para fazer, no caso, a receita do bolo. Tudo bem, algumas pessoas vão concordar, vão dizer que é por causa dessa atitude do Linus que deveria ter o nome GNU no meio. Deveria ter o nome GNU no começo. Mas o que realmente, segundo a história do projeto GNU, o que realmente causou a junção entre os dois nomes, GNU com Linux, inclusive nós vamos dar detalhes mais sobre o porquê desse nome, o que realmente causou a junção dos dois foi o fato de que alguns projetos surgiram com essa atitude do Linus, Esses projetos objetivavam trazer para a sociedade, ou para parte da sociedade, tanto faz, um conjunto de facilidades, um conjunto de programas de computador, para que elas pudessem usar nos seus computadores. E essas pessoas, elas começaram a incluir os pacotes GNU junto com o kernel Linux das mais diversas formas. Ou eles dependiam dos pacotes GNU para fazer o Linux para o projeto deles, ou eles colocavam os pacotes GNU junto do Linux dentro das facilidades do projeto, dentro da loja do projeto, dentro do depósito do projeto, para as pessoas poderem baixar e usufruir, etc. Então, vários projetos fazendo essa combinação, e é por isso que muitos projetos devem ter o nome GNU com Linux no começo. Agora o momento Jornada nas Estrelas. O projeto GNU era um projeto de automóvel que estava tendo dificuldades para fazer um motor que de fato funcionasse, porque eles adotaram uma estratégia muito sofisticada para a época no desenvolvimento do motor. Linus Torvalds era um mecânico entusiasta que criou o motor que funcionaria teoricamente muito bem, mas não tinha um carro para testar. É, alguém encontrou o carro GNU, botou o motor Linux dentro e funcionou tudo direitinho. Perfeito. Perfeito. Utilizando GNU, Perfeito. utilizando a chave GNU. Bom, agora que a gente já sabe o que é um programa de computador, o que é código-fonte, tem uma ideia de como nasceu o GNU, o que é Linux, a diferença dos dois. Falta a gente entender com mais clareza o que é software livre de fato. Porque estar disponível para qualquer um poder alterar, para um software estar disponível dessa forma, não precisaria de muita coisa, bastaria de ser de domínio público. Mas o software livre, ele vai além disso. O Richard Stallman definiu software livre como um software que atende a quatro liberdades. Primeiro é necessário entender que quando nós falamos de sociedade, nós falamos da sociedade como um todo. Então, não se aplica apenas para estudantes, não se aplica apenas para pessoas que fazem o bem. Também se aplica para as pessoas que querem, às vezes, né, dependendo do contexto, fazer o mal com aquele software, né? Mas isso é uma questão criminal, não é uma questão de liberdade da sociedade. As quatro liberdades essenciais de software livre. A liberdade zero, a liberdade de você rodar o programa para qualquer fim. A liberdade um, a liberdade que você tem de estudar o programa e adaptá-lo às suas necessidades. Para isso, o acesso ao código-fonte ou à receita do bolo do programa é um pré-requisito. A liberdade dois é a liberdade que você pode redistribuir as cópias e ajudar quem você queira, seu amigo. E a última liberdade, que é a liberdade 3, é a liberdade para que você possa modificar, tendo o código-fonte, claro, assim como a liberdade 1, porém você pode modificá-la e propagar essas modificações para que todos se beneficiem dessas melhorias no software. O que seria redistribuir, afinal de contas? As pessoas às vezes confundem isso com compartilhar. Na verdade, a redistribuição ela inclui compartilhamento e venda. Então, você pode ganhar dinheiro com software livre. Você pode ganhar dinheiro vendendo software livre. Com a mudança que o Adonai falou, que aconteceu no início dos anos 80, onde as empresas, as pessoas, empresas começaram a fechar, a privar os usuários do acesso ao código-fonte como forma de garantir uma lucratividade, né, a venda daquele software, apareceram as licenças de usuário final, conhecidas como EULAs. Cada programa de computador que é publicado, ele tem uma licença associada a ele, com a qual o usuário precisa concordar para começar a utilizar o programa. Essas licenças, costumam restringir o uso do programa de várias formas. Tem, por exemplo, tem muito software que é gratuito, é conhecido como gratuito, só que na verdade a licença restringe, que impede que você use em ambientes empresariais, impede que você use em determinados países, certo? Esse tipo de licença é o que impede, inclusive, que você compartilhe o programa com outra pessoa, que você copie para outra pessoa. Frequentemente, ele limita até a quantidade de usuários na mesma máquina. É uma licença que nasce para limitar mesmo o usuário. Uma licença de software livre, ela traz um intuito totalmente oposto. Ela se utiliza do sistema de proteção legal, do copyright, mas essas quatro liberdades de que a gente falou agora há pouco, elas são direitos que são garantidos ao usuário. Conversa continua no próximo episódio do Politicast.